sou residente do céu. Filho do justo, novo cenário. No mundo várias tentativas de me afastar. Tamo aqui só de passagem a um lugar, preparado pra aqueles que na terra não se ajoelham perante outro além de Cristo. Sou residente do céu. E o condomínio já tá cheio de inquilino. Essa morada é passageira, pois o céu é o destino. Convicto que o Cristo desceu aqui e venceu. Mostrou o exemplo, então vamos tentar parecer com Deus. Missão de fé, com certeza. Porque a rota já foi entregue e não é mapa da mina, só vai traçar quem se atreve. Ciente disso eu boto fé, que geral vai aderir. Pois quem não quer carimbar o passaporte pra sair daqui. A meta é subir, isso é primordial. Mas pra isso acontecer tem que ter foco vertical. Focado tem que ser pra não ser desfocalizado. Visão horizontal, tendência é descer pro ralo. E nas vielas escuras, corações não parem de bater antes de agir. Inconsequentemente, Deus ama você. E vamos engarrafar BR no comboio que vai pro céu. Somos conterrâneos da terra que emana leite e mel. No mundo várias tentativas de me afastar. Tamo aqui só de passagem a um lugar, preparado pra aqueles que na terra não se ajoelham perante outro além de Cristo. Sou residente do céu. E não é pouco, lutas e sufocos. Saiba que esse reino é tomado por esforço. O mundo que brilha, mas a luz que a gente carrega vem de Jesus. E seus passos é mapa pro meu lar. No mundo várias tentativas de me afastar. Tamo aqui só de passagem a um lugar, preparado pra aqueles que na terra não se ajoelham perante outro além de Cristo. E é longa essa viagem, e cada estação é uma fase. Nossa passagem aqui tem que honrar a nossa classe. Legado de herdeiro é marcar uma geração e ter disposição pra ir onde muitos dizem não. E o reino dos céus é feito desses aí que tem coração humilde e atitude pra servir. Seguir na caminhada independente dos espinhos. O sol brilha pra todos, mas poucos querem usufruir. E a nossa morada Cristo já preparou. Fica na cobertura e tem vistas pras ruas de ouro. Isso é garantia pra quem não se prostrou e depositou sua fé naquele que é o Criador. Então vamos buscar o seu reino e a sua justiça. O sofrimento é parcelado, a recompensa vem à vista. Parceiro, não desista, no fim vale a pena. E saber que nunca mais vou ficar louco de problema. No mundo várias tentativas de me afastar. Tamo aqui só de passagem a um lugar, preparado pra aqueles que na terra não se ajoelham perante outro além de Cristo. Sou residente do céu. E não é pouco, lutas e sufocos. Saiba que esse reino é tomado por esforço. O mundo que brilha, mas a luz que a gente carrega vem de Jesus. E seus passos é mapa pro meu lar. No mundo várias tentativas de me afastar. Tamo aqui só de passagem a um lugar, preparado pra aqueles que na terra não se ajoelham perante outro além de Cristo. Becos tão estreitos, onde os meus passos viram lenda. Orgulho de ter crescido aqui, na insistência de garantir minha vida. Minha aliança tão plena com o Rei dos Reis. Senhor, minha futura residência, onde me encontrarei contigo. Se firme me manter, mesmo que o inimigo queira desandar meu proceder. Já tentou fazer meus olhos brilharem pra ter tão fácil, que deixa nego infeliz da vida. E pelo contrário, de trabalhar na manha pra ter sem se perder. Fazer recorrer ao crime, condenado a padecer. Mas pode crer que Deus nos separou, por exemplo. Aonde a fé em Deus dentre os perdidos tá isento. Mas digo sem reservas, o servo se propõe a salvar corações feridos, a sua vida dispõe. Pra ter conosco dentre os que correm pela salvação. Ao nosso lado, ao galadão, destinados vários irmãos. E assim que procede, assim que a gente vai, focado no reino, em direção ao Pai. E as portas da igreja espera quem tá lá na rua. Perdidos nesse mundo, faz de um cobertor a lua. Pra resgatar os loucos, loucura que flutua. Na fumaça que trago, por uma tá na unha. Que são aprisionados a tudo que vicia. E nós tem ordem do céu pra resgatar a sua vida.